Aciona, aguarda o transponder, o controle 120.8. 120, contexto aprovado, que conforme da tela do DEF, 10, curva direita, arborra elétrica, 208, aguardando o transponder. Tango uniforme na escuta. Golf Tango uniforme na escuta. Prossiga pro Golf Tango uniforme. Golf Tango uniforme, está autorizado o reboque na posição 01 até o pat 3 na escuta permanente. Positivo, na escuta permanente. Padronado 59, qual é a pro ideal para o desvio? É manter a pro 200 e subir para o meia. Autorizado, pro 200, nível 1 no 60, e vai manter a pro por quantas milhas aproximadamente? estacionamento para a saída do 2228. Passaredo 2228, aguarda para o push. Aguardando. Pouso 972, autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado. Foi estabilizado com o 972. Salvador, teria previsão para o 2228? 3-2-2-2-8, 5 minutos. Entre o azul 4959. Como é o 472? Chama a torre 1-8-9-5 com pouso. Certo. Boa noite, 972, ajuste 1-0-2, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. Pouso, boa 972. Azul 4959, 63 milhas sudoeste do Rio de Salvador. Chama agora a Ilhéus 1201, seu serviço radar encerrado e solicita para o direto. 201, obrigado. Fábio 59 na escuta do controle de Salvador. Lisona pista, voo 1972. No 972, solo 47, libera a direita, solo 1211. 1211, obrigado. Salvador, eu vou 1972, Islamista. Ouro 972, Taxi Alfa Juliette, Portal 04. Alfa Juliette 04, obrigado. Passaredo 2228, Transponder 5024. 5024, puxa essa aliás. Passaredo 2228, estou com uma aeronave a retaguarda, fazendo reboque. Após a passagem da mesma, está autorizado no parte 3, chama táxi. Após a passagem da aeronave na guarda, está autorizado o puxacionamento 2228. Gostango uniforme, sente, bom dia. Valeu, dois. 228-43, a bordo às 5 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. Autoriza 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 em Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0, no 2. Espera 1895, no 0, no 2, para. Salvador, passageiro 2228. Passageiro 2228, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Decolagem autorizada, 2228. 32228, decolado 56, controle 120, decimal 8. 208, boa. Projeto Salvador, cordial, boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, contato radar, se mantenho no 80, saída árvore. 80 árvore, por gentileza, senhorita, estamos muito atrasados, possibilidade de coordenar para a direta do destino? Afirmativo, aguardo a coordenação. Muito obrigado. Alfareza 2228, controle. Ah, prossiga. Autorizada para de conquista. Autorizada para conquista, muito obrigado. Clareza 2228, chama para primeiro sítio, ano 288, alterna 1353. 288-353, graças. Salvador, muito boa noite, é o 3520, informação Foxtrot. 3520, boa noite, aciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 0, 12, pro de Duna. Duna, 1012, 2000 pés, graças 3520. Azores. Bom dia, é o 73870 com a informação Foxtrot. Vai estar seguindo agora o 170 mesmo. Aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste em Salvador 1-0-2 na Prodidona. 3.000 pés, 1.012, voando direto Dona, Dona, da 3.1.7. Zero, autorizado elétrico, X-Ray, reporte estabilizado. Chama estabilizado, autorizado X-Ray, 3520. estabilizado, visual 3520. 30, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. Chama a torre, grata, até daqui a pouco. 3170, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 2. Autorizado ILS X-Tray, reporte estabilizado. 2012, reportará estabilizado, 03170. Torre Salvador, 3520, muito boa. Está 3520, avistado, ajustando a 0 no 2, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 3520. Pesando 70, chama a torre 1-8, decimal 95. 295, uma boa noite. Bom dia. São 3520, solo 28, libera a direita, solo 1211. 19. Salvo 3520, lembrando. A 3520, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-1. 1-1. Bom dia, tá 3170, passando Índia Serra com o Machado Checado. Tá 3170, ajuste 1012, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. Tente ajuste 1-0-1-2, autorizado pouso 1-0-3-1-7-0. Torre, confirme aí pro 3170, pista molhada ou seca? 3170, pista úmida. Ok, tá 3170. A 3170, solo 31, poderia me confirmar se a pista já está seca? Ah, vamos dar info. Frente, direita, solo 211. Direita, 211, bom dia. Como Salvador, bom dia, tá 3170, 211. Então, 3170, táxi via Alfa, vai aguardar antes da táxi Juliette, aguardando liberação do gate 10. Alfa Juliette aguardando 10, tá 3170. Então, 3170, táxi de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, tá 3170. Bom dia. tráfego de Salvador, Coronel Baldinho, Gol 1192. Tem informação, Golf, está no gate 10 para autorização, Recife. Gol 1192, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10.